O dia 18 de junho na história, 1913. Lei 2784 fixa a hora legal e divide o Brasil em quatro fusos horários. 1988. Cerca de 70 mil descendentes de japoneses participam da comemoração pelos 80 anos da imigração japonesa em São Paulo. 2000. Etiópia e Eritreia assinam um acordo de cessar-fogo que põe fim a uma guerra de 2 anos. 2004. A OMC confirma a decisão favorável ao Brasil na disputa sobre os subsídios concedidos pelos Estados Unidos e seus produtores de algodão. Esses são os fatos que fizeram o dia 18 de junho entrar para a história. Tenham todos um bom dia.